vince happy. Sammy Sosa. Sempre com os meus manos, sempre paranoico. Muito foda pra morrer, jovem, muito jovem pra morrer sóbrio. Sempre com os meus manos, sempre paranoico. Muito foda pra morrer, jovem, muito jovem pra morrer sóbrio. Sempre com os meus manos, sempre paranoico. Muito foda pra morrer, jovem, muito jovem pra morrer sóbrio. Sempre com os meus manos, sempre paranoico. Muito foda pra morrer, jovem, muito jovem pra morrer sóbrio. A rua continua frustrado, esparsa, continuam na caça. Você se racha, foda, porque nem saiu de casa na antiga. Onde é que tu tava quando a pista tava salgada? Vergonha na praça, não mete essa bronca. Cuidado com a sombra, senão nós te arrasta. Na rua que conta é palavra, com os amigos isso não falta. Mas tem uns pela que maldam e esses mandados sempre se escaldam. Desce de falcon, tá com terror, tesão pra novata, medo pro doutor. Professor duvidou, neguinho desbancou, entupido de ódio, nada de amor. Oh. Nada foi fácil, nada foi simples. Tu não entende porque tu não viste. Anos cinzentos, 23, que venham mais. Pronto pra vida que bate e não cai. Drogas demais, exemplo a ninguém. Exemplo somente seus pais. Seus pais não foram exemplo, não se espelhem nos demais. Vai pela cabeça dos outros, acorda fudido ou então morto. Pronto, socorro ou necrotério. Quer adrenalina, então pula do prédio. Fiz o inquérito, tudo piranha. Tudo banana, tudo me dá tédio. Mente de velho, mente de gênio. Cadê a porra do meu prêmio? Sempre com os meus manos, sempre paranoico. Muito foda pra morrer, jovem, muito jovem pra morrer sóbrio. Sempre com os meus manos, sempre paranoico. Muito foda pra morrer, jovem, muito jovem pra morrer sóbrio. Sempre com os meus manos, sempre paranoico. Muito foda pra morrer, jovem, muito jovem pra morrer sóbrio. Sempre com os meus manos, sempre paranoico. Muito foda pra morrer, jovem, muito jovem pra morrer sóbrio. E aí, tranquilidade, meu mano, ar muda, tão crescendo. Tem três mulas chegando, galo frito, bomba no grave. Duas grupos à vontade, fazendo strip por clique. Vitrine, casal de massagem. Socialite falando merda, pra quem pensa não é novidade. Correndo perigo no Rio, homem de negócio, homem de idade. Na madruga, atividade, viatura, eu já passa assim. Piloto de fuga, RJ420, aperta outro, solta o beat pro povo. É ideia, governo, só uísque pro povo. É derby, lá rola, rachixe nas ruas também. Dinheiro que vai, dinheiro que vem. São poucos com muito, muitos que nem tem. Dinheiro que vai, dinheiro que vem. Aqui eu tô sem, lembrei do meu pai, saudade de alguém te bem, amém. Menosada na cola, brisola, LL, Matrix, internet, 3D, marionete, status e fama, comédia e drama, movidos a grana ou só sentimento. Junto com meus manos, sempre paranoico, só loucura na madruga, respirando esse ar tóxico, tóxico.